18 16, reduza para 1709. 1709 também. Tan 3520, complete a final, chame torre 11895. Um 18, 16, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2002, autorizado final ILS, gol 18, 16. Foi Salvador, boa, até 3520, passando o externo, vai estar travado. Boa noite, 3520, autorizado pouso piscina 0, vento 050 graus, 049. Pouso autorizado no 0, até 3520. Gol 1896, chame centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 2685, 12545, 1896, boa noite. Boa. LS, gol 18 também. Gol 18, 16, chame torre 11895. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol 18 no LS da 1-0. Bom dia, gol 18, continua a aproximação agora, pista livre, que negar 1-0, 1-2. Reporte baixado, travado. 1-0, 1-2, está embaixo, travado. Continua a aproximação, guardando pista livre. Nome. No solo 06, direita solo 121 no décimo 9. Boa noite, tá 3520, táxi via Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa, Juliette, 03. Sono 89 na sala 09, libere direita, solo 12 números mais. Boa noite, táxi via Alfa e Juliette para o portão 02. Salve Salvador, TAM 3520. 3520, boa noite, copia 190 para Aracaju. T5D0, copia. Tá 3520, autorizado para Aracaju, nível 190, a rota direto. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5541, controle em 120, decimal 8, corteja. Aracaju 190, autorizado direto. Decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju. 5541, transponder 208, controle, está 3520. Está 3520, correto. Cortejamento, chama para acionamento 5. Câmara, obrigado. No 7, bom dia. Está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APA Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto Trive. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, após Leda e Bride. O transponder é 5545, controle em 120, 10-8. Corteja. no 8 no 7, chama para acionamento.